toma que toma, toma, toma, tá. Toma que toma, que toma, toma, toma, tá. Toma, toma, toma, vai tomar. Tem que aturar. Toca o negócio aí. Pablo MG, solta a pedrada, cachorro.